crianças. Precisamos ensiná-las a caminhar, mostrar-lhes com beleza um novo despertar. Dar-lhes orgulho e paz, com esperanças, para que em seus sorrisos nós possamos relembrar o que passou. Todo mundo quer ter um herói, sim. Precisamos ter com quem nos comparar. Mas eu confesso, nunca tive alguém assim. E por viver tão só, eu aprendi a depender só de mim. Já foi. Mostrar-lhes com beleza o novo.